O nome Rádio Paca, ou Paca, vem de Francesca, que é Francesca Bonmaison, uma mulher que em 1909 criou a primeira biblioteca popular para mulheres em Barcelona. Eu acho que foi a primeira biblioteca popular em toda a Europa para mulheres, direcionada para mulheres. E hoje é um centro, é uma escola de mulheres. Da Diputação de Barcelona. E nessa escola de mulheres existe um centro de cultura de mulheres que, bom, foi uma reivindicação do movimento feminista, a criação desse centro. E a rádio surgiu de alguma maneira dentro desse centro, não exatamente dentro, foi uma proposta que se levou ao centro de cultura, ao movimento de mulheres que estava que estava criando esse centro e bom, num determinado momento que nome teria ela rádio e se decidiu Paca. Mas eu Hombre, pues considero que entonces a debe Paca ser. hoje é uma mutante. O Centro de Cultura de Donas Francesca Bonmaison é un centro feminista, pero ten un aire moi solemne, non? Entonces nos, o chamala Paca, tamén queríamos vincular o feminismo a mulleres que, ao mellor, pola súa formación ou polas súas condicións sociais, sempre lles foi complicado achegarse ao movemento, porque realmente eu penso que eu, bueno, tiven acceso ao feminismo porque fun á universidade e na biblioteca había libros que me falaban do que era, pero se, por exemplo, deixara de estudiar no bachillerato ou en COU, a palabra feminismo pois non sabería ben o que é, non tería ou costaríame ter contacto co movemento e co que significa. Entonces Paca tamén era pois todas as mulleres pacas, non? Ese nome tan popular de España, bueno, da xente de pois bueno, que traballa na casa, que son amas de casa, que están nas fábricas, e entonces era tamén darlle o feminismo intentar que se expandise e que lle dese a oportunidade de ser coñecido por outras mulleres que non sexan só as solemnes, non? Como eu as denomino. Sim, o primeiro logotipo da rádio era uma mulher com uma vassoura. A vassoura era como um emissor ou um receptor, né? E ela ia com um radinho e era um ícone bastante relacionado com esse perfil de paca que a Maria descreveu. O que explicáramos onte na conferencia é que cando entramos, creo que ademais está pasando, como me comentou Fernanda, en Italia tamén, que claro, hai mulleres que levan no movemento feminista 30 anos e levan sendo as protagonistas 30 anos e de repente aparecen mulleres novas, que ao mellor somos máis inexpertas, coñecemos menos as estrategias políticas, entonces ás veces creo que queren sobreprotexer o movemento, non? Ou as novas e non te deixan equivocar. Entonces as mutacións da Paca o mellor son máis inexpertas, son máis nova, pero quero experimentar por mi mesma, teño outra problemática, concibo o mundo de outro xeito e quero ir mutando hasta convertirme eu no que quero ser. Non quero que ninguén me se exceda na tutorización da miña aprendizaxe. Acho que a Maria explicou um pouco, não exatamente os motivos, mas o que que aconteceu, né? Assim, a gente passou 6 meses praticamente tentando negociar ou tentando encontrar maneiras de fazer o trabalho, continuar fazendo a rádio ali dentro, da nossa maneira, porque a rádio, desde o início, o projeto da rádio é um projeto de uma rádio independente, uma rádio autogestionada, e o Centro de Cultura Francesca Bonmaison. O que colocou foi oferecer um espaço, um estúdio super com última tecnologia, que, enfim, foi maravilhoso o tempo que a gente passou aí também por isso. Nos ajudava bastante também pagando o salário de uma técnica, da Marcela. E isso durou um ano. E nos últimos 6 meses, o que aconteceu foi que começamos a ter desentendimentos por formas de trabalhar, um pouco o que dizia a Maria, né? A gente querendo aprender, querendo criar uma estrutura também para rádio, uma forma de organizar os conteúdos, e, enfim, a partir da nossa experiência. que apesar de que se de que não, ui, que difícil falar em português. Que, apesar de que somos jovens feministas, ao mesmo tempo também sabemos que somos profissionais de meios de comunicação ou, e de outras áreas bastante competentes e queríamos experimentar justamente na parte política ou nas formas de fazer, né? E chegou um momento em que isso começou a ser inviável, porque a relação com o centro já não fluía de uma maneira que permitisse essa experimentação por parte nossa e, ao melhor, também por parte delas, a continuar fazendo as coisas como elas queriam. E foi um processo muito duro, porque afetou muito pessoalmente também todo o grupo. Praticamente todo o grupo foi afetado pessoalmente pelo que estava passando. Então, num determinado momento, se decidiu, a partir do centro, criar uma coordenação para a rádio. Essa coordenação não foi aceita pela Assembleia da Rádio, porque não foi discutida em Assembleia, e porque a gente entendia que existiam formas de criar essa coordenação que não fosse imposta. Então, aí foi um primeiro problema. E um segundo problema foi que, depois, também acho que em função de processos internos, que ia acontecer um câmbio na junta que dirige o centro, a comunicação foi ficando cada vez mais difícil, essa coordenação nunca funcionou. E chegou um momento em que a gente começou a buscar informação jurídica, inclusive, para saber quais eram os nossos direitos em relação ao projeto, porque o projeto era muito claro, mas a gente também tinha uma dúvida de que o projeto estava sendo entendido pelo centro. Na verdade, o projeto nunca foi nem lido pelas mulheres que compõem a Assembleia. De fato, quando a gente participou na última Assembleia para explicar ou para tentar dialogar sobre o tema da expulsão da rádio, ficou claro que as mulheres que estavam ali, a maioria não conhecia o projeto da rádio. E não sei, Maria, que... É que eu creo, así dicindo cun refrán galego, creo que as mulleres do Centro de Cultura Francisca Bumesón queren estar na misa repicando. É un grupo, unha parte do movimento feminista que de repente, despois de moitos anos de loita e moi valiosa, consiguen un centro no centro de Barcelona, que de repente recibe moitos cartos, pero claro, xa non é un movimento de rúa, de repente é unha institución, non? Entón están nese paso de queres manter, entre comillas, a dignidade de ser un movimento de rúa, de estar loitando, tal, pero o movimento de repente tamén é unha institución e tens que pensar nos pactos políticos que tens. Por exemplo, cando foi o das leyes migratorias o das mulleres, non? Pois de facer peches con mulleres para reivindicar unha lei de estranxería máis xusta e tal, claro, elas non poden acoller esas mulleres porque elas reciben subvencións de xente e teñen pactos políticos que eu en ningún momento cuestiono, pero se ti es consciente de que tes eses pactos políticos e de que non podes asumir ser tan libre como queiras porque estás nun centro no medio de Barcelona e recibes moitísimos cartos, pois claro, pero están aí entre que non queren asumir que transitaron, non? Eu creo que como o movimento feminista que se institucionaliza ten unhas potencialidades porque ten uns centros e ten uns cartos, pero perdes liberdade e eu creo que é unha cousa que elas non queren asumir e nos éramos novas e de repente os cartos e os centros no medio de Barcelona de momento non nos interesan, non? Pero claro, e entonces se xeraban situacións incluso esquizofrénicas e surrealistas como que nos éramos, como decían, nesta segunda internacional que viñeron as marxistas a boicotear o movimento feminista, pues, o sea, cousas que xa salían de texto, o sea, no, eu pola miña saúde mental, mellor saímos daqui e adicámonos a facer radio porque chegou un momento que era moi desgastante, sí. Porque nos pasábamos máis tempo facendo política, alianzas, si esta nos vai apoiar, si esta non, que en facer radio pásalo ben. Entonces, bueno, chegou un momento en que aínda que las nos votaran, nos tamén tiñamos pensado marchar. Pero, sí, bueno, de hecho, eu acho que o problema é para elas e para a relação, o que foi mais forte foi que cortaram a emissão da rádio. Cortaram uma entrevista, a gente estava fazendo uma entrevista e daqui a pouco chegou uma companheira da rádio, chegou a Maria Petecuca e disse, ah, o que está acontecendo? A rádio está fora, a página da rádio está fora do ar, está em parking, o que, que aconteceu? A gente vai embora assim? E a gente, não, mas a gente não fez nada, ninguém, a gente não tirou a página do ar. Então, logo em seguida chegou a Lília, que é a pessoa técnica de informática, digamos, e se meteu na página e disse, tiraram a rádio do ar, a rádio já faz meia hora que vocês, a gente estava fazendo uma entrevista, faz meia hora que a entrevista não está emitindo. E isso foi uma atitude muito forte em termos de é claro, é uma violação do direito a comunicar e claro, por um lado, se pode entender, eu acho que dá para entender também que elas, enfim, foi uma situação também muito curiosa, porque foi um e-mail que, entre a gente, como a gente estava conversando sobre como sair de uma maneira digna e conversando dentro da situação também, esse e-mail chegou antes de que a gente pudesse ter falado com elas, porque, enfim, tinha uma pessoa na lista que estava no centro, foi uma confusão dessas que... E elas, eu acho que se precipitaram fazendo isso e não sei, espero que também assumam as consequências de ter feito, né? Porque agora também a gente está com o tema do nome da rádio. O centro continua tendo uma página, radiopaca.org, continua com o domínio e não estão fazendo rádio, nós seguimos fazendo rádio. Ou melhor, recuperamos a rádio. E agora o tema é, a gente quer o nome da rádio, a gente continua fazendo Rádio Paca, a Rádio Paca mudou, mas o que a gente entende é que o centro não pode ter uma rádio, obviamente, muito melhor que siga tendo e que aquele estúdio maravilhoso seja ocupado por mulheres e que façam rádio com vontade, como a gente faz, né? Mas que não seja a Rádio Paca, porque seria um pouco absurdo. Confuso, não? Pero a aprendizagem eu creo que foi moi interessante, porque incluso dentro do movimento feminista a miña conclusión final é que o estatus de adulta é algo que as mulleres temos que estar sempre loitando, incluso dentro de entre nós mesmas. É dicir, que se vai, non é como os homes, non? Que teñen ese gran privilexio que eu sempre lles... Non sei, me dá un poquinho de mexa, verdade? A ver se Freud vai ter razón. Que teñen estatus de adulto, non? Entón, estar sempre loitando porque te considere unha persona capaz, por unha persona que se pode equivocar, por unha persona que pode experimentar por si mesma, que, ao fin e ao cabo, é ser adulta e cidadana. As alianzas políticas, bueno, eu non son moi dogmática, non? Eu creo que sí que hai que xerar estrategias, pero hai que ser consciente do que é, porque eu sí creo que se a Francesca Bonmesón asumise o que é, sabes, e nos dixera, mira, nos as mulleres inmigrantes non as podemos traer porque nos pasa isto e non fondos, pero vos podemos axudar tal vez de outro xeito financiando isto ou dando cartos para que teñades a comida. Sa- sí. Quero decir que o problema é querer selo todo. Eu comentava aqui que eu acho que é importante também dizer que agora a gente está num centro misto, um centro que chama Hangar, que tem essa questão institucional um pouco melhor resolvida. É um centro independente, é um centro que foi também surgiu de uma reivindicação, de uma junção de interesses de artistas de Barcelona, que funciona, bom, funciona num centro que se chama Can Ricard, é um espaço que foi ocupado durante muito tempo e reivindicado pelo movimento Ocupa como espaço de cultura e arte, e é o único, digamos, a única peça que sobrou no momento em que fecharam Can Ricard, não? O Hangar trabalha com subvenções, trabalha com vários coletivos também que trabalham com subvenções, de uma maneira que, para mim, parece bastante mais resolvida e mais madura em relação a isso, a como lidar com o tema da financiação, que por exemplo, a Bonmesón, né? Talvez por ter mais tempo, enfim. E a rádio está aí também, eu considero que é importante dizer, porque também existem subvenções de Instituto Catalão das Donas, de enfim, instituições que financiam projetos de mulheres e o Hangar trabalha com essas subvenções e obviamente a gente não está ali porque eles são bonzinhos ou o que seja, mas porque, enfim, existe um interesse por um lado e por outro. Seria interessante que nos entrevistassem também homens, porque, claro, entre nós, que somos feministas, se xenera unha solidaridade, o mellor non facemos preguntas que lle chamo de abogado do diaño, non? Uh-huh. Preguntas que o mellor sí que se fan homes ou mulleres non feministas dentro do movimento de esquerda, sí que o mellor resolvería moitas dúbidas se nos preguntan. Claro, nos fundamos Radio Paca, por que eu non quero ser outra voz? O sea, eu son parte dun colectivo que se chama Mulleres, que somos ás veces máis do 50% da poboación mundial. Como son eu outra voz? O sea, quem me um denomina a mim como, né, como outra? É, como a Maria explicou ontem na jornada, a opção por internet, num primeiro momento, foi uma opção econômica. Econômica e também política, porque não há espaço no dial para mais FMs. A gente sabe que agora está mudando a lei audiovisual aqui na Espanha também, e a situação vai ficar complicada, cada vez mais complicada para as rádios comunitárias ou para as rádios livres, independentes. E no momento em que a rádio surgiu, essa possibilidade existia como, enfim, como algo distante. Ou seja, era uma coisa que queríamos ter. Mas também, a única opção que a gente tinha de fazer uma rádio era fazer uma rádio por internet. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante que a gente se dê conta, apesar de todas as brechas que há e de todas a dificuldade de acesso, principalmente de mulheres, ao meio a esse meio, faz com que também seja muito importante que as mulheres ocupem esse espaço e ocupem desde uma postura feminista e não simplesmente... Porque, se não me engano... Não sei se vocês conhecem os weblogs e como são páginas pessoais e como espécies de diários pessoais, né? Em alguns casos, outros mais informativos, outros menos. Mas existe uma presença feminina muito forte nesses meios também, se poderia dizer. Mas, ao mesmo tempo, não existe... Não, isso não quer dizer que sejam... Ou seja, que todas as mulheres que estejam aí sejam feministas e estejam falando ou expressando sua opinião desde uma posição crítica e em relação à sociedade patriarcal, né? Eu acho que é muito importante também não deixar de ocupar esses espaços que são espaços também patriarcais e machistas e que continuam repetindo o mesmo que acontece nas FMs, o mesmo que acontece em todos os meios de comunicação. E aí, de alguma maneira, a gente acabou, até em função de fazer uma rádio por internet e ter muitas mulheres que estão metidas em investigações, em movimentos sociais relacionados com novas tecnologias e com as TICs e tudo isso. Também se acaba gerando um intercâmbio interessante de experiências com outros movimentos, desde o feminismo com outros movimentos sociais. Eu acho que isso é bastante importante de destacar. Isso não quer dizer que claro, como você falava antes, né? A dificuldade de acesso é um problema, mas também não é o único problema. E se não estamos aí para ocupar esse espaço e para mostrar que isso existe, ninguém vai fazer pela gente. E depois, como conseguimos que mulheres cheguem à internet? Pois eu diretamente persigo-as. Eu atopei esta Asociación de Mulheres Viúdas. Bueno, sabes que as mulheres viúdas teñen moitos problemas, a pensión de viudade é moi corta, ao final chegan, traballaron toda a súa vida moitísimo e chegan pobres á vellez e, bueno, é un desastre aquilo, non? Dixen, bueno, estas mulleres teñen que ter un programa, pero mellor a radio dálles un pouco de medo, internet non sei que, e perseguínas, chameínas, quedei con elas para tomar café e tal, e escoitei historias da guerra, historias de non sei que, pero programa, e ao final achegaron, sí, bueno, son comen o micro, porque, claro, cando tes moitas cousas que dicir e toda a experiencia que las teñen, e se poden contar de como viviron a posguerra en Barcelona, como cuidaron os seus fillos enfermos e todo, o explícanche que nos teríamos que ter recibido o máster en economía, porque logramos sobrevivir dignamente con 350 euros o mes en Barcelona. Yo tengo que aprender. E además que son moi autosuficientes, porque, por exemplo, moitas saben facerse a súa propia roupa, compran retales, van ao mercado e saben regatear, o sea, cousas que eu creo que, por lo menos eu, ese, todo ese coñecemento femenino eu xa non o teño. E eu acho que é muito importante esse intercâmbio também para que a gente se dê conta de que a precariedade não é um privilégio dessa geração, né, para as mulheres. É uma coisa que sempre foi bastante feminina e feminino. E não sei, acho que esse tipo de intercâmbio é super importante. Tiveram um problema. O problema que temos em Radio Paca, que ainda creo que temos que solventar, é que o ser trabalho voluntário, ou seja, é uma rádio que trabalha como se fosse profissional com pessoas que estamos trabalhando voluntariamente. Então, a volume de trabalho é tão abismal que é impossível chegar a todo. Então, nós com estas mulheres, que o programa se chama em catalão Desde que soc viuda, soc pobra, porque a maioria parte dessas mulheres son catalanas e a súa lingua materna e falan en catalán. Fixémolo como hai como cinco programas ou así. O que pasa, claro, eu tiña que estarlles insistindo moito para que viñeran e tal, e cando a min se me sube o pico de traballo xa non podo contactar con elas e preparalo e entonces, claro, caen e es proxectos super interesantes que non se poden levar a cabo porque teño que escoller entre a miña saúde ou xa. E claro, tampouco vou morrer aos 30, non me apetece. Sí, esse é um dos temas que a gente também comentou ontem, né? Acho que também agora a gente está começando a se organizar, e uma das coisas que desde o grupo da rádio a gente quer potenciar é organizar talheres de formação, workshops e espaços em que possam vir essas mulheres e fazer um intercâmbio com a gente do seu conhecimento e o nosso, que elas se deem interesse em fazer rádio. E há muitas mulheres que têm interesse em fazer rádio, que querem fazer rádio, que têm uma possibilidade de aprender a fazer e ter autonomia para poder manter os seus projetos e, se for o caso, buscar suas financiações, enfim, fazer como queiram fazer, né? Eu sou moito de intentar ver que o patriarcado non só nos convirte en pasivas, sino que a veces nós tamén somos activas, porque, por exemplo, eu discutía con Iria, que podemos abrir aquí a discusión, que dicía, no, eu non quero aparecer en ningún lado, que non apareza a miña foto nin o meu nome. Dicelle, Iria, dicelle, como me estés coitando, vai me matar. Dicíame, eu digo, oye, Iria, pero si fomos invisibles todo o tempo, ti estás levando un mérito que non é que roubaras o traballo a ninguén. Ti traballaches, ti estiveches facendo e traballando e tal, e pon o teu nome porque ti, o sea, non lle vexo eu que a maldade en que se che recoñeza o traballo que fixeches. Outra cousa é que non fagas nada e aparece o teu nome por aí. A mí eso non me parecería ben. E fomos sempre tan invisibles que me parece un pouco voltar a caer na trampa da invisibilidade. Pero también, no sé, en el último encuentro de mujeres, bueno, el último, fue el segundo encuentro de mujeres jornalistas y comunicadoras que aconteció en Barcelona en noviembre, o tema esse da visibilidade é muito, isso também é bastante recorrente quando se fala de mulheres em meios de comunicação e de minorias, não? Que não é o caso das mulheres, mas enfim. E o que me pareceu interessante é também pensar que às vezes a invisibilidade pode gerar estratégias também de combate, digamos, ao patriarcado, né? Depende, eu acho que o tema da visibilidade e da invisibilidade depende de como se vai trabalhar isso. Claro que se você está gerando conteúdos e informação, enfim, mas existem formas também mais artísticas de trabalhar, que é uma das coisas que a gente está começando também a explorar na rádio. É uma menina que começou a experimentar com como o corpo da mulher, como é percebido na internet. E começou a fazer uma investigação em chats e enfim, fazer uma série de investigações, até que decidiu criar um personagem e ela, o que ela não quer é aparecer. A pessoa que criou o personagem, o que quer é criar um personagem com desejos dos demais e das demais. Uhum. E ver o que sai. Uhum. Né? E é para mim é uma estratégia que vai... enfim, que parte da invisibilidade para dizer... Pero o seu trabalho é reconhecido. Bom, ao ser uma rádio por internet, a gente também tem uma espécie de liberdade, digamos, por um lado, de não ter que manter uma parrilha de programação fixa, até pela própria característica do meio. Então a gente pode fazer programas que podem ser diretos e depois colocar um link na página e quem quiser escutar, no momento que quiser escutar, escuta. E logo dentro dos programas, a música sempre entra como um elemento mais, uma voz mais também de mulheres. Não existe uma regra que só precisa ouvir música de mulheres, mas seguramente a gente procura, cada uma nos seus programas, trabalhar com músicas que, primeiro, que nos digam coisas e que possam ajudar a construir a informação de uma maneira, sei lá, se eu estou falando de mulheres imigrantes ou se eu estou falando buscar músicas que tenham relação com as culturas dessas mulheres e que possam ajudar a contextualizar a situação ou a história que a gente está contando. Maria? Sí, creo que unha das reglas que temos é que cando non se fan programas está, bueno, pues a música de fondo de Radio Paca, pues o contido ou a composición ou algún, bueno, que teña que ser que tivese sido feito por mulleres. O que si despois cando hai programas, por exemplo, musicais, introducense música de grupos de homes e non pasa nada, pero e cando non hai unha voz feminina acompañando a música feita por homes, o que facemos é poñer música feita por mulleres. E hai outro tema que tamén entra con a música, é o tema do direito autoral, porque apesar de que a gente não é uma rádio com fins lucrativos, tudo isso, a gente sabe que a SGAE está aí, e está sempre em cima. E uma das coisas que a gente está tentando aumentar é a presença de música livre, música sem, com outras licenças que não o copyright. É uma coisa difícil, porque não tem muita produção ainda de mulheres com essa preocupação. Mas também é uma espécie, é uma maneira de estabelecer um diálogo com esse movimento, que eu acho que é importante. A gente não tem uma parrilha fixa. A gente está, pouco a pouco, querendo construir alguma. O que mais fazemos é fazer entrevistas e, quando participamos em encontros, trazer material, editar, e aí isso vai sendo emitido pela rádio como peças pequenas ou entrevistas mais largas, ou como seja, e disponibilizar também para quem quiser escutar no momento que quiser. Eu creo que uma das grandes vantagens que tem emitir por internet é que tes unha base de arquivos bastante grande, non? Entón, ti en Radio Paca, cando entras, aínda que non haxa ningún programa emitíndose, ou ben podes escoitar música de mulleres, ou podes te ir á base de datos de arquivos e escoitar o que dixeron pues, as feministas islámicas, ou podes escoitar o que dixo a rapaza de Linux Chicks Brasil, o sea que hai, non é como na FM, non, que é directo, non é nada, senón que hai unha base de sonidos, de entrevistas que ti podes escoitar en calquera momento. E eu creo que, bueno, que eso en Radio Paca aproveitámolo bastante ben. Sí, e os arquivos tamén entran na programación da rádio como unha música a máis. Então, se a Marcela carrega o programa que faz a emissão, que é totalmente automático, e às vezes ela, acho que imagino que ela procura distribuir os programas também para que não saiam dois programas seguidos, que saiam músicas. Então são programas que em geral são programas de arquivo que se vão repetindo, mas eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter que fazer uma parrilha e vai ter que trabalhar de uma outra maneira. Acontece que agora é um pouco complicado. Claro, porque como agora mesmo necessitamos, pois, centrar-nos na supervivência da rádio a nível econômico e organizativo, pois claro, isso consume tanta energia que às vezes não temos tempo para fazer programa, ou seja, estamos numa situação de trânsito. Ontem a gente fez a conta e somos oito que estamos mais trabalhando a rádio, não só com conteúdo, mas também desde a organização e da rádio. Fazendo conteúdos, há mais mulheres também. 30 se chegaríamos a umas 30. Uhum. O que passa, claro, se ti não faz políticas ativas para que venham xentes de todos os perfis, como ir perseguir, por exemplo, a Associação de Viúdas, chegan á radio creo que un perfil bastante determinado, non? Que somos mulleres de 25 a 50. A 50, si sí, de 25 a 50, pero bastante cualificadas. Mm. O sea, que son vamos, profesionais ou non é complicado que chegue ao mellor unha ama de casa ou que chegue unha persona que non este. Eu acho que é muito importante também agora, e é, só que são coisas lentas, né? É gerar uma rede também de colaboração com mulheres que fazem rádio em outras rádios. É uma coisa que se vai construindo a partir desse. Por exemplo, a gente está aqui conversando, pode ser que num futuro a gente possa vir a colaborar, por exemplo. Enfim, tem interesse, tem, eu acho, sempre de todas as partes. E seria muito bonito se acontecesse, mas é uma coisa que eu entendo que é lenta e tem que ser espontânea também, não pode ser uma coisa, agora vamos fazer então, porque a gente não tem estrutura para bancar isso, né? Creo que dar a informação desde uma perspectiva de género, o que estás oferecendo a gente não é só informação, sino outro jeito de ver o mundo, não? E o que normalmente é ocultado, não tem importância, por exemplo, no telediário da Antena 3, que eu sempre o vejo porque sou masoca, pero passo incrivelmente bem com esse telediário, porque é como propaganda política, não? O sea, bueno. E eu creo que non só lle estás ofrecendo información, sino que lle estás ofrecendo outro xeito de ver o mundo. Eu vexo, por exemplo, un perigo co que está acontecendo agora co da violencia de xénero, que sí que é unha, son noticias que sí que se están recollendo nos telediarios, sí que están intentando darlle unha perspectiva de xénero, ás veces mala, todo hai que dicilo, pero están intentando explicar outro xeito, pero que acontece cando que volvemos a repetir o esquema desde a miña perspectiva, de muller víctima. É dicir, que sí que recollen, eu creo que os medios xeralistas ás veces sí que recollen parte do que o movimento feminista loitou durante moitos anos, que visibilizar un problema, pero non visibiliza, por exemplo, os protagonismos ou as cousas que facemos na arte e na política e que son importantísimos. Entón, eu creo que obviamente sí que é preciso que as noticias se den desde unha perspectiva de xénero, pero creo que os medios xeralistas aínda non están preparados para asumilo. Eu creo que nunca estarán. Eu creo que nunca estarán porque hai unha diferencia tamén que tenemos que tener en cuenta. Lo que estamos haciendo en Radio Paca, en Radio Calimera, en los espacios de independientes que buscan la libertad de pensamiento, es una comunicación social con una intención de transformación, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que hacen los medios generalistas, en donde su función social es mantener el status quo. Entonces, alienación. Claro, entonces hay una diferencia básica también en relación al tipo de medio que actúas. Yo vengo de medios, he trabajado en radios comerciales, en revistas, en periódicos, en el ayuntamiento. Para mí está muy claro esto, ¿no? O sea, en un momento fue una opción dejar de trabajar en estos medios porque veía que desde mi profesión podría hacer otras cosas, podría comunicar de otra manera lo que yo veo, comunicar desde mi perspectiva, desde una perspectiva comprometida con un activismo, con movimientos sociales y todo esto. Y yo creo que hay una diferencia básica entre los dos tipos de medios que hay que tener en cuenta. Yo sí creo que es posible transformar el mundo a partir de promover una comunicación o de hacer una comunicación de este tipo, independiente, libre y comprometida, ¿no? Pero claro que siempre la influencia es primero personal, y un poco lo que decía María, no sé si cambiaremos el mundo, pero cambiaremos a nosotras mismas. Y yo creo que cuando te cambias a tú misma también estás ayudando a cambiar el mundo.